Portal do Arrocha. Num quarto vazio, a roupa amassada, tá tudo em silêncio, a casa bagunçada. No frio da noite, solidão na cama, as lágrimas nos olhos e o orgulho na lama. Você partiu sem despedir, não disse adeus, pegou as coisas, foi embora. Te peço, me perdoe. Não é o fim da nossa história. Tá doendo, machucando, tá ferido, maltratando. Tô sofrendo, tá frio sem você aqui. Tá doendo, machucando, tá ferido, maltratando. Tô sofrendo, você.